ausência na congregação. Ao ver no banco o lugar vazio, onde sempre estava ouvindo a pregação. Ainda hoje o pastor me disse que estava triste ao te ver no mundo, e suas lágrimas também provaram que ele por ti tem amor profundo. Te lembra bem da casa do Senhor, do coral e banda e da amor. Ainda hoje o pastor lamenta a sua imprudência e situação. Seu proceder ficou tão diferente, esquecendo o Cristo e a salvação. Ainda hoje o pastor te ama, com amor te chama, volte pra Senhor. Deixe agora o caminho incerto, vem ouvir de perto a voz do pastor. Te lembra bem da casa do Senhor.